3566 mantém o ponto de espera. No ponto de espera 186. Obrigado, boa tarde. Segui, já tô livrando aqui, tá aqui isso aí. Controle Webjet 6702, estabilizar na final da 28. Gente, Webjet, reporte visual com a pista, Webjet. Tá visual com a pista, você trabalha. Ok, complete aproximação, 2 agora, 1 no 8, desse momento, um pouso, Webjet 6702. Completar 18,5, Webjet 6702, meu trabalho. Controle do Lima aqui, o Zulu vai passar fora da barra. Gente, Lima aqui, o Zulu, troca de frequência para coordenação, teu retorno. Obrigado, até já. O Maceió 350 nível via Upper Whisky 58. Decolada 28, após a decolagem mantenha a proa até 2000 pés, após curva direita na saída Aron, transição Melim 54012. Eu transpondo o controle 119 decimal 35. Autorizado nível 350 para Maceió pela uniforme Whisky 28, decolada 28, mantenha a proa até 2000, depois curva direita no perfil da Aron Melim 5402 é o transponder e o controle de saída é 11935. 1924 correto, cotejamento 08, o portão reporte quando pronto. Estará pronto. 13661 copia. Copia. 13661 autorizado, Ilhéus, nível de voo 220, Golf 677, corrigindo. Autorizado Ilhéus, 220 ao nível, decola da 28, após a decolagem, mantenha a proa até 2000 pés. Após 2000 pés, executa curva esquerda na saída Gole Eval DCT Ilhéus. 5404, transponde o controle 119 decimal 35. Tio, provou 220 para Ilhéus, decolando a 28, mantém por até 2000, faz esquerda, Gole Eval, após DCT Ilhéus. 5404 é o transponder, 1935 é o controle da 3661. São 361 com o treinamento correto, portão 10 e após quando pronto. Obrigado, tio. Solo até 3834, pushback, saneamento, gate 4. Então 383404, portão autorizado, reporte táxi. Reportará a pista 28. Uno 600, pronto, cópia. Pronto, cópia no 600. Uno 600, autorizado Natal, nível de voo 410, via Upper Zulu 10. Decolada 28, após a decolagem, mantém proa até 2000 pés. Após, curva direita, saída Aron, transição Zipar. 5403, o controle 119 decimal 35. 5403, o transponder. Saída, decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, e aí então curva direita na saída Aron, transição Zipar. Transponder 5403, controle 11935 para o rolo 600. O número 00, cotejamento correto, 05 portão, reporte quando pronto. Está pronto para pushback e acionamento, no 600. O número 00, autorizado, puxa acionamento, portão 05, reporte quando pronto para o táxi. Corrigindo, o Guno 00 vai aguardar um colega da companhia realizando push no 04. Corrigindo, um Airbus da TAM, no 04, aguarde. Ok, aguardando a autorização então para pushback acionamento, Guno 600. India Mike Alpha, pátio 5, pronto, cópia. India Mike Alpha, pronto, cópia. Batendo o India Mike Alpha na escuta do solo. Tem pista 28. Já mantém 28, tá 3566. O nível está correto e disponível. Decolada no 7, primeira curva à direita, saída gole após direto. 5172, eu transpondo o controle 119 decimal 35. Chame a torre, 1186. Ponto meio, grato. Solo em 121 decimal 9, mantendo posição antes da Taxi Alpha. Primitivo, vou liberar na Delta, 1219, vai manter posição antes da Alpha 6702. Salvador, Vitor, Mike, boa tarde. Papa Tango, Vitor Mike Quebec. Boa tarde, reporte final de 3 milhas, sujeito a 360 pela esquerda. Passiva, reportar final de 360, interceptou a lucha agora. Acusa Alfa, vem aquilo, parte 3, vai aguardar a instrução no parte 3, 6702. Índia Mike Alfa, coteja. Mike Quebec, faça um 360 curto pela esquerda, reporte reinterceptando a final da pista no 7. Sim, eu tenho iniciado 360 pela esquerda. Portanto, 3566, autorizado decolagem, pista 28, vento 230 graus, 09 nós. Atente a tráfego, mantendo o setor norte do aeródromo, estou no 1500 pés. Ok, livre decolagem, portanto, 3566. 4989, confirmando o nível Vitória da Conquista, 160 ou 140? 160 com decolagem da 17. Gente, aguarde, 35489. 489. 18. Ok, então a linha mantendo a 28, 4089. Voo 924 autorizado, puxa acionamento, posição 08. Reporte quando pronto para o táxi. Depois puxa acionado, vai apontar táxi, voo 924. Voo 924, poderia realizar o puxo um pouco mais da retaguarda de forma a deixar o portão 08 livre para a aeronave ingressar? Ah, afirmativo, senhor. Sente grato. 3834 para o táxi. Prossiga com os dados, são 3834. 63 a bordo, 420 na autonomia, Teresina alternado. 63, Teresina 420, é isso? Positivo. São 3834, autorizado, Índia Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 1086, ajuste no 012. Índia Alfa, Golf, quando pronto com a torre, boa. 7, cheque trem. Passivo já, tá reinterceptando agora, agora com 4,5. 3566 ao controle, está em contato, radar. Ainda no Pat 3, né, para ele poder passar ele. Afirmo, ainda mantém posição no Pat 3, aguardando. Solo Gol 333, informação. É a Romeo, autorização Congonhas. Congonhas com nível 3360? Aceito 360, Gol 333. Ainda ele coordenar, o melhor? Não, 400. 400 então será coordenado, vai de cópia. Gente, gol 333. Salvador, boa tarde, passando 2230, atualização para a conquista. O 2230 passaria do nível para a conquista hoje, seria? 200. Decola da 17 ou 28? Se possível para utilizar, pode ser. Fica a critério do comandante, 200 nível, confirma? Afirmo. 200 então, decolagem 28 será coordenado igual de cópia, o passareiro. Ele tá valendo a foto, 2, 2, 3, 0. 0, 1, 2. Autorizado, pouso. O objeto 6702 autorizado, ingresso até o portão 08. 3193, transfere informação ao meu, cruzado 175 para 150. São 3193, recebi informação, a chegada é a IPIT, desça para 050 e aguarde a RENAVE. IPIT 050, aguardando a RENAVE, são 3193. É que porém não foi levada condicional, fiz apenas para aguardar e ia ser autorizada. Então já com pushback é após quando pronto táxi. Azul 4089, autorizado decolar, pista 28, vento 210 graus, 0612 de nós, mantém a proa até 2000 pés. Gente, livre decolagem da 28, mantém a proa 4089. Capitão Vitor Mike Quebec, no solo aos 49, autorizado backtrack, reporte pista livre. Oh, pode ser via Índia. A Índia é o 600. O 600 então prossegue via Índia Alfa até o ponto de espera da 28. Fundo pronto no ponto de espera 286, ajuste no 0 no 2. Ok, Índia Alfa até o ponto de espera 26, lá, 2186, 1012, voo no 600. Voo 924 para o táxi 1103 a bordo. Autonomia 3 horas, Salvador Alterno. Pode para o táxi Boeing 924. Irá aguardar o Boeing da Webjet parquear no 08, portão. Escuta aguardando, Boeing 924. Voo 394 para o pushback acionamento no meia dúzia. Aguagem, temos o aeronave para sair do pátio. Na sua escuta, 394. Já na papá, está direto no pátio em... 4089, decolada aos 50, controle 119, decimal 35. 1935, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, controle, contato radar. Mike Quebec, frequência livre. Grato pelo que é pouco. Tan 3566, chame Recife 12685. 2685, ligado. 4, autorizado a alinhar e manter pista 28. Alinha, mantém, poderia confirmar 2000 pés, vai manter a proa? Afirmo. Ok, 2000 mantém a proa, alinha e mantém, tá? 3834. Voo 924 após o parqueamento do Webjet no portal 08, está livre seu táxi via Júlio Edge Alfa até o ponto de espera da Golf. No ponto de espera, quando pronto, 2086, ajuste 10 no 2. Observando o Web, Júlio Edge Alfa e Golf, ponto de espera 1986, da 28, Voo 924. Voo 924, obrigado pela colaboração no pushback. Nada. Trip 5489, pronto, cópia. Pronto pra cópia. Trip 5489, autorizado, vitória da conquista, nível de voo no 60, decolada 17, primeira curva. Após a decolagem, curva direita, saída gole, eval, direto. 5421, né? Eu transpondo, o controle 119, decimal 35. Trip 5489, autorizado, conquista, 160. Na saída gole, eval, decola da 17, com curva direita, controle 1935, transponder 5421. Trip 54980, 89, corrigindo, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Aí chamar o 5489. O Bruno 394, tá no 06, aguardando. Gente, o Bruno 394, coordenando com a equipe de solo, irá passar um bang da companhia agora na sua cauda, o mesmo se encontra agora à sua esquerda, quando o mesmo livrar, sua cauda está livre, seu pushback no 612. Obrigado, após o gol, tá livre, gol 394, obrigado. CLB 230, pronto, cópia. Copia. 2230 da passarela, autorizada, vitória da conquista, 200 ao nível, decola 28, após a decolagem, mantém proa até 2000 pés, após curva esquerda na saída gole, aval direto. 5161, né? Eu transpondo o controle 119, decimal 35. Aguarde apenas recoordenação com controle. Decolada 17, então? Afirma. Então, 2230, após decolagem 17, curva à direita. Saída gole, eval direto. Agora, curva à direita. Eval. 2230, cotejamento correto. Após quando pronto, acionamento push, posição remota. Pronto, 2230, agora. Decolada 254, controle 119, decimal 35. 1935, boa. 3. Voo 333, autorizado São Paulo, Congonhas, 400 ao nível, via Upper Whisk 58. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 2000 pés, após curva à esquerda, na saída gole, eval sagaz. 5420, transponde o controle 119 decimal 35. É, confirme? Tem perfil de saída, tá 3834. Ok, 2000 pés, ponta cruzando, vai voar direto o Malmo, foi a instrução dada. Eval Sagaz, transponde 5420, controle 1935, gol 333. Gol 333, cotejamento correto, posição 07, reporte quando pronto. Vai chamar, gol 333. No 600. Fly heading, Fari position, Papa Tango Juliette, Bravo Delta. Roger, clear to descent into 060 via Kari arrival, will fly direct to Kari position, Bravo Delta. 3661. Vem Kari position, Bravo Delta. Romeu, Papa, Eco Charlie, transfira. Botar o Índio Mike Alpha, decolar 256, controle 119, decimal 35. 119-35, Índio Mike Alpha. E Papa Romeu, Papa Eco Charlie, aciona o transponder 0246. Azul 4089, Centro Recife 1264, ATM 1288. 264 e 288. Vai cruzar o 070 para o 003193. 3193, após o PIT, autorizado Serra Victor 363, desça para 2500 pés, Canegal no 012, reporte habilitado. Após o PIT, autorizado Serra Victor 363, desça para 2500, 0129, 3193, reporte habilitado. 240 graus, 8 lanches. Autorizado o pouso da 28, gol no 600. Vou decolar já 28, gol no 600. Correto. Controle Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha, prossiga. Decolou da 17 no perfil da Dolly. O Índia Mike Alpha. Papatango Índia Mike Alpha, saída Dolly. Subiu para nível 080, Índia Mike Alpha. A saída agora e sem restrição sobe ao nível 080, Índia Mike Alpha. 24 autorizado aliar e mantém pista 28. E mantém 28 com nota. Está acionado 5172, Índia Mike Alpha. Informa que não recebo seu transponder, Papatango Índia Mike Alpha. Aciona o equipamento 2, senhora, confirme quando receber. Agora estou recebendo, mantenha a restrição da saída Gole, Índia Mike Alpha. Positivo, Índia Mike Alpha está cruzando 2.800 agora, inicialmente até o 040, restrito na saída Gole. Papá Romeu, papai, Eco Charlie, informe o tipo de equipamento. Desça para 1500 pés, reporte no através de Vera Cruz, Papá Romeu, Papá Eco Charlie. Controle Centro Recife, 1268-5, até 12545. 2085, confirmando a secundária? 12545. 2545, obrigado. Controle, boa tarde, economia 00. Gol no 600, contato radar na decolagem. Saída Aron, transição Zipar, suba nível 410. Aron, Zipar 410, pode voar direto Aron? Mantenha um perfil de saída, gol no 600. O Bravo que tem quatro trânsito está no pátio da massa, com dois a bordo para autorização. Ingresse no corredor Interlagos a 1500 pés, Reporte na rotatória, via corredores. Reportará, certo. Autorizado Salvador, a 1000 pés. Corredor forte até 20 milhas. Decola da 17 com curva à esquerda, controle 119, decimal 35, transponda 0120. Autorizado 1000 pés, corredor forte, afastado 20 milhas, decola da 17 com curva à esquerda, controle 19-35, transponda 0120, o Bravo Inter Foxtrot. Alexa Fox, correto para puxa acionamento, chame, correção, para acionamento táxi, chame Torre 198, décimo meio. Para acionamento táxi, chame Torre 198, décimo meio, grato, Bravo Inter Foxtrot. Tá 3661 para o táxi com 124 a bordo. 2 horas de autonomia, até Naracaju. São 3661, autorizado táxi a pátio Juliette Alfa na Golf, chamará a torre 118, décimo meia, Sinegar 1012. Afirmativo, pátio Juliette Alfa, 186 no ponto pé da 28, 3661, 1012. Oi, Salvador. Autorizado. Acionamento e pushback. 5489 Centro, visual com rebanho, após autorizado, puxa acionamento. Siga. 694 autorizado, Lima T, pista 28. Lima T, 28, vou no 394. Autorizado, papá. Romeu, papai, Eco Charlie, direto de Veracruz. Reporte visual com campo. Ativo, decolou 02, controle 19, decimal 8, correção, 19, decimal 35 agora. 19, 35, 19, 24. Controle de Salvador, boa tarde, voo 924, transfere. Voo 924, contato radar na decolagem, saída Arão, tração Melim, suba nível 350. Arão Melim para 350, voo 924. 3193, estabilizou a RNAVE. Estabilizando agora o TAM 3193, centro Copa 20. Sinta 3193, redução para aproximação, 4 milhas para o Serra Victor 364, completo final RNAVE, torre 118, decimal 6. Completar o RNAVE 28, torre 186, TAM 3193. Acionamento para o Rio 2230. Farei 2230, número 2 para push no setor Aguasbe. Guardado. Solo, Tripim 5489. Siga pro solo. Tripim ainda vai ter que aguardar mais uns 5 minutos aqui pra posicionamento, se quiser liberar o passaredo. Certo, então aguarde para push, Tripim 5489. Passaredo 2230, autorizado push, aponte para o táxi. Push, reportará para o táxi 223, guarda. Push back, acionamento, posição 7, gol 333. Chuva vai chorar. 350, Maceió. 350 para Maceió, aguarde copo, dando 3192. Guardando. Falou, recebeu o gol 333. Firma, aguarde para o push no seu turno, gol no 333. Aguardando, gol 333. Opa, gol em cima, tem 040. Mantém, Zé Bravo, Zio, Fala, Zio, Papai Tango, Juliette, Bravo Delta. Oi, mantém, Zio, Fala, Zio. Papai Tango, Índia, Mike Alfa, quando for sido estimado para barreiras? 193, cheque, trem, livre, pouso, pista 28, vento 210 graus, 8 anos. É, baixado e travado, tá? 393, 110, com 8. Subindo agora, subindo por 400. Interceptar final dessa posição aqui, 20 encurtado devido ao final da 28. Quanto a 00, estimado para barreiras. Com entendido, 1900, grata. Confirmo. confirmando, passarei 2230, decola da 17. Confirme, passarei decola da 17. Manter a posição. Vai manter. 924, Centro Recife, 12685, até nenhum 2545. 2685, 2545, 1924. Gente, aponte pronto para o táxi, prefere 2230. Pois caralho, 2230. Solo Felipe 5489, pushback acionamento. Aguarde para push. 4-8-9. Alô, 3, controle para o patrão Juliette Bravo Delta. Patrão Juliette Bravo Delta. Clear to visual approach. Runway 28. Usar o planter, whisky 58, decolada 28, com curva direita, saída Aron, transição Melim, controle 119.35, transponda 5431. Pessoal, 07, livre à esquerda, e chama 1219, solo, antes do ataque solar, tá bem? Você, vou livrar na esquerda, pra frente, na delta, livre de chamar o solar, tá, tá, 39. Ordenação, reporte no regresso. Informa que vai voltar com 3 horas e 40 autonomia. 2230, autorizado táxi via Lima. Na Lima chamará torre para continuação do táxi. Torre 18, décimo meia, QNH 1092. Gente, via Lima, na Lima vai chamar a torre 586, QNH 1092, 2230. Solo Salvador, tá 393, doutor, tá na Delta, mantendo a posição no pescoço. 3193, autorizado táxi a Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o 05, tá 393. Solo, autoriza, gol 333, pushback após o passaredo. Ativa número 2 para push, então, gol no 333. Ok, esquece, aguarda. Trip 5481, pode iniciar o push. Afirmo, reporte pronto para o táxi, trip 5489. Gate 2 para puxa acionamento 3192. 3192 autorizado puxa acionar, reporte para o táxi. Chamada para o táxi, 3192. 366, iniciado decolagem. Com 394, Centro Recife, 1264 até 1288. 394, copiou o controle? Negativo, confirme. Chame Centro Recife, Iono 264, até 288. 264, 288, uma boa tarde. Tabatango Lima, Kilo Zulu, prossiga. Do outro lado de Valença, Salvador, Tabatango Lima, é 10, corredores visuais, acionado 2000, tem duas pessoas a bordo, Lima, Kilo Zulu. Transponder 0202, Papatango Lima, Kilo Zulu. 0202, acionado Lima, Kilo Zulu. Auto approach, Juliette Bravo Delta, waiting 2000. Papatango Juliette Bravo Delta, com táxi Salvador Tower, 118.6. 118.6, Bravo Delta. Bravo Delta, good afternoon. We are downwind leg off runway 28, with runway 285. Roger, show the base level and report on final 28. We report on final 28, Bravo Delta. Estacionou, sir? Está estacionado no 5. É o 35. 35, obrigado. Salvador, muito boa tarde, passageiro 22.